Estimado ouvinte, a edição deste sábado do A Contas com a Música devia ter sido exibida no dia 5 de abril de 2014. Mas devido a problemas técnicos, só hoje, 3 de maio de 2014, é possível a sua exibição. Olá, caros ouvintes. Bom dia para todos. Sejam bem-vindos a mais uma edição de A Contas com a Música. Sábado, 5 de abril de 2014, o dia em que entramos no mês de abril e na década 1980. A edição da semana passada foi um prelúdio para esta mesma década, já que temos como YMCA, Ring My Bell ou mesmo I Will Survive, que entraram na contagem em 1979, tiveram eco na década 1980, inclusive nos dias de hoje, ainda que naturalmente não da mesma forma, nem tanto. Vamos às 10 mais do ano em que John Lennon foi assassinado, já em dezembro, e em que se ultimavam os preparativos para a abertura do primeiro canal totalmente dedicado aos telediscos, a MTV Music Television. As 10 mais de 1980 segundo a Billboard são... Número 10, Bette Midler, The Rose. 9, Billy Joel, It's Still Rock and Roll to Me. 8, Lips Inc, Funkin' Town. Número 7, Paul McCartney, Coming Up. 6, Queen, Crazy Little Thing Called Love. Número 5, Captain in Ten Isle, Do That to Me One More Time. 4, Michael Jackson, Rock With You. Número 3, Olivia Newton-John, Magic. Número 2, Pink Floyd, Another Brick in the Wall. Número 1, Blondie, Call Me. A equipa do A Contas com Música despede-se. Voltamos na próxima semana. Até lá. Número 10. Dream afraid of waking. Número 9. What's the matter with the clothes I'm wearing? Can't you tell that your tie's too wide? Maybe I should buy some old tab collars. Welcome back to the age of jive. Where have you been hiding out lately, honey? You can't dress flashy till you spend a lot of money. Everybody's talking about the new sound. Funny, but it's still rock and roll to me. What's the matter with the car I'm driving? Can't you tell that it's out of style? Should I get a set of white wall tires? Are you gonna cruise the miracle mile? Nowadays you can't be too sentimental. Your best bet's a true baby blue continental. Hot funk, cool punk, even if it's old junk, it's still rock and roll to me. Oh, it doesn't matter what they say in the papers, cause it's always in the same old scene. There's a new band in town, but you can't get the sound from a story in a magazine. Hang that your average team. Just give it half a chance. Don't waste your money on a new set of speakers. You get more mileage from a cheap pair of sneakers. Next phase, new way, dance great. Anyways, it's still rock and roll to me. Número 8. Talk about it, talk about it, talk about it. take you to. Número 7. Número 6. Shooting for all I can do. 4. Girl, close your eyes. Número 3. Número 2. Leave them kids alone. Número 1.